Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. En Contacto Brasil. Tem dinheiro? Não. Contacto Brasil. nos despedimos hasta el próximo martes aquí en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you.